Depois desse último intervalo, vamos nós, com o Jardim, o Coreto, a Música e a Saudade. Quinta-feira agora, dar-se aniversário natalício da gentil e direta funcionária da Lafite Imóveis, Dona Regina Cardoso Cap, que vai receber de Dona Maria Alice Bittencourt e Sr. Dario de Barros Carvalho as felicitações, bem como de seus familiares, da equipe da Lafite Imóveis e também da nossa equipe de um Jardim, o Coreto, a Música e a Saudade. Parabéns, Dona Regina Cardoso Cap, pelo seu aniversário, que dar-se a quinta de agora. Mas vamos nós com música, vamos sim. Sr. Mauro Monteiro está conosco. Sr. Mauro Monteiro nos escreve uma simpática cartinha elogiando todos os nossos ouvintes. E ele diz que não perde um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade há mais de 10 anos. Sempre com seus familiares e também ele diz que suas amizades, que são inúmeras, todas elas sintonizam a nossa emissora e eles ficam a ouvir esta pedida sonora. O Sr. Mauro Monteiro, aqui de São Carlos, quer ouvir Gilberto Alves, saudoso o cantor. Gilberto Alves, o talentoso. Gilberto Alves, do Antenógenes Silva, que era acordeonista, que era compositor, que era arranjador. Santa Terezinha, que música antológica. Roberto Luna, que é vivo para a satisfação nossa, comparece em arranjo roupagem Rubem Pérez, o popular Pocho. Roberto Luna canta do A Lepeira, Sempre é Carnaval. Tudo isso para ele, o Sr. Mauro Monteiro, que ainda quer ouvir. Do Silvio Caldas, com ele mesmo, Silvio Caldas. A roupagem do Radamés em Atali. Silvio Caldas, esta marcha maravilhosa, marcha arranjas, Andorinha. Colher belas rosas, ia na igreja rezar, ajoelhada ante a cruz, e as rosas depunha no altar, consagrada ao divino menino Jesus. Terezinha, então, ergueu no coração o altar, florido pela prece, com sincera, ardente prece, fervorosa como a linda rosa, da santinha ao olhar, não mais se desviou da cruz, e todo o seu amor até morrer foi sempre, sempre de Jesus. Santa das rosas, chega infantil, da proteção, meu Brasil, Rosa Senhora, Virgem Maria, dias de paz e alegria, honra e glória, o esplendor da vitória.